Segui meu rumo pra te orientar. Cortei minhas asas pra você poder voar. Sangrei minha alma pra te macular. Reprimi instintos pra te preservar. Mandei flores aos mortos que eu mesmo matei pra te saciar. Cerrei todas as cortinas para te blindar. Fingi gostar quando você fingiu prazer. Senti raiva e dor para os seus risos arrancar. Cessei minhas dependências pra você se entorpecer. Quebrei todas as regras pra você jogar. Refiz meu repertório pra nunca te ofender. Eu tentei, juro que eu tentei, mas não consegui. Me diz então, baby, o que é preciso pra você voltar a respirar nos mesmos metros cúbicos que eu respiro? Me diz então, baby, o que é preciso pra você voltar a respirar comigo? Voltei o tempo pra te acompanhar. Pausei as rotações do mundo para te esquecer. Marquei todos os limites pra tentar te confinar. Mudei meus planos pra tentar te convencer. Vendi meus sonhos pra